Salve! De forma ingrata viemos, bendita terra que odeio, trazido pela maldade pra trabalhar e teu receio pelo presente, porque futuro não temos. Ordem demais, progresso de menos, escravidão estampada, mas acredito no fim, desilusão maquiada, no que deixaram pra mim. Chicote corta minha carne, salário fere na alma, repouso encontro na morte, revolução é ter calma. Carteira assinada, comida, vale transporte, miséria e fome pra completar no pacote. Longe dos holofote, bem mais perto do mangue. Pela evolução, banhou a terra de sangue. Pra nós sobrou, se exala só dor e ódio. Raiva sem direção, vem como corrida sem pódio. Dos cafés às pantanás, canteiro de obra. Da fartura africana, pela migalha que sobra. Trazido de lá, mercadoria barata. Eu fui salvo por Jag, pela mão de bombata. No e pelo sem bata, fim da tribo guerreira. Dinheiro move quem mata, na nação brasileira. Herdeiro de profissão, pedreiro sem opção. Porteiro por inclusão, piloto de condução, da carabina ao fuzil, transformação que se viu, operador de enxada na construção do Brasil. Meu povo preso é rédea, quem rege por nós? Onde estou como relação brasileiro, a voz agoniza, no peito sufoca, caranguejo no banquete, farinha de tapioca. O vento sopra forte na falha da madeira, barraco madeirite no alto da ladeira. Seu sonho como céu, minha pele embraquece, a cada passo que eu dou, o olho azul enriquece. O olho azul enriquece. O olho azul enriquece. O olho azul enriquece. O olho azul enriquece. O olho azul enriquece. O olho azul enriquece.